Ora bem, eu vou começar por roubar os minutos do formato ditatorial. Não, é, quer dizer, eu tenho que falar agora, porque finalmente, epá, temos aqui um buraquinho, hoje falas. E disse, pronto, lá vou eu falar, lá vou eu ganhar coragem para isso. Mas estou a ser enxovalhado, pá, por jovens de 18 anos, talvez 17, pela cara, quase que diria. Epá, por mulheres corajosas do Norte, até agora foi primeira, não é? Epá, eu não sei o que é que eu vou dizer. Para além disso, como alguns dos oradores ilustres que estão aqui mandam as apresentações ligeiramente atrasadas, leia-se esta tarde, a minha apresentação ficou para o último. Portanto, olha, seja o que Deus quiser, e se não perceberem, não faz mal, não é? Bom, e o que é que me traz aqui? Traz-me aqui falar-vos de uma nova equação de inovação. Basicamente, fala-se muito em inovação, e eu gostava de trazer aqui uma nova perspectiva daquilo que nós consideramos ser fatores críticos de sucesso para esta coisa da inovação. Em primeiro lugar, a coisa mais que se fala mais nos dias de hoje, basta abrir a televisão, basta falar com um político ou um empresário, é crise. Toda a gente nos massacra com esta palavra, andamos com este, não é um lagarto, mas isto é quase um dinossauro atrás de nós. Isto fez-nos também ser muito mais receosos e, de alguma maneira, quando se fala em crise, as primeiras reações são pôr um bocadinho a cabeça na areia. Algumas até politicamente assumidas, dizem, não há crise nenhuma, está tudo muito bom. Mas, rapidamente, de facto, estas reações de fugir do papão passam a uma esperança muito portuguesa e olhar para o horizonte, à espera de um Sebastião, à espera de um milagre, e neste caso empresarial, se quisermos, da crise, nós esperamos, de facto, uma panaceia que nos ajuda a resolver todos os problemas. E, de facto, o que é que acontece quando se fala de crise? Depois destas reações, as empresas, na prática, o que vão fazer é apertar o cinto. E todos nós já sofremos um bocadinho isso. Todas as empresas têm que apertar o cinto, eu diria 99,9, porque há sempre 0,1 de inconscientes, apertaram o cinto. E bem, mas o problema não é só esse. O problema é que, para além de apertar o cinto, também temos que pensar um bocadinho no que é que vem a seguir esta trovoada. E, de facto, uma estatística americana dizia que só 3% das empresas está realmente a pensar no que vem a seguir à arrebentação. Está realmente a preparar-se para sair da arrebentação, já a pedalar, para vencer no futuro. Isto faz-nos pensar um pouco, mas porquê que isto acontece? Então nós queríamos apresentar aqui aquilo que nós chamamos da crise real. O que é a crise real? A crise real, obviamente, tem a ver com as crises económicas, financeiras, sociais, mas é mais profunda. É uma crise que, provavelmente, a Ana também já falou e mencionou um bocadinho disto, que é a crise de energia humana. É a crise que nos afeta a todos nós, às nossas expectativas, às nossas atitudes, comportamentos no nosso dia-a-dia, e é essa que realmente molda, de uma maneira, eu diria, estruturante, a inovação. E o que é que acontece? Acontece que a inovação, historicamente, não funciona sem pessoas. Por muito que digam, foi só uma pessoa que gerou aquela inovação, aquela ideia, é mentira. Até Edison tinha um armazém cheio de aprendizes, hoje vulgo estagiários, e portanto prova realmente que a inovação sem pessoas não funciona. E a segunda coisa, que é uma conclusão que temos vindo a deparar o nosso trabalho de ajudar as empresas a inovar, é que as pessoas, sem uma faísca, e nunca melhor do que Ignite, não é, para falar disso, sem uma faísca também não funcionam. E muitas vezes há um CEO que diz, pessoa, tem que ter ideias novas, quero inovação. E depois as pessoas não conseguem. E portanto o que nós achamos é que cada vez mais, nos dias de hoje, para rompermos este ciclo da crise, o que nós temos de trabalhar é o lado humano da inovação. São as pessoas que podem fazer a diferença nas organizações e são as pessoas que podem fazer a diferença no futuro das organizações, ou seja, na inovação. E nós, o que é que podemos dizer sobre isto? Vamos fazer uma equação do lado humano da inovação. Quer dizer, isto aqui já é para os professores depois irem ensinar, não é? Uma equação. Como é que conseguimos fazer uma equação de algo tão intangível e tão difícil de tangibilizar como pessoas? Nós, basicamente, temos três ingredientes. Inspiração mais imaginação versus, vezes, ou multiplicado, um multiplicador que é a ignição. A ignição hoje está aqui no Ignite, obviamente, e eu gostava de falar também da inspiração e da imaginação. Inspiração, o que é que é? Inspiração é a geração de novas perspectivas. Ou seja, é vestirmos novos óculos para vermos a realidade de maneira diferente ou vermos outras realidades que nos inspirem para o problema que temos em questão ou para a nossa realidade. O segundo ponto era a imaginação. E a imaginação é, depois de nós vermos com estas lentes diferentes, é nós explorarmos novas soluções, é nós conseguirmos multiplicar e potenciar as soluções para esse mesmo problema. E, finalmente, temos também a ignição. A ignição, que é o que não é mais do que o energizar, o motivar as atitudes, as vontades e os comportamentos das pessoas. E estes três ingredientes, na nossa perspectiva, são de facto o futuro da inovação. Ou seja, se vocês repararem, estamos aqui a falar de três ingredientes que, se vimos a inovação como uma fábrica, são a carne que entra para depois sair o chouriço. Ou seja, são inputs. E estes inputs, de facto, historicamente, o que tem acontecido é que acontecem. E, portanto, dependem, sobretudo, de um relâmpago de inspiração que, de repente, bateu-me a eureka, vou inventar alguma coisa. Mas não podemos deixar, porque a crise é tão grave, não é? E a urgência de inovarmos é tão grande, que não podemos deixar isso fruto do acaso. Então, obviamente, que nós podemos começar a meter mãos na massa, a tentar sistematizar estas atividades de como é que nós podemos inspirar as nossas pessoas, como é que nós podemos imaginar mais. Mas a grande questão que nós gostamos de lançar aqui, para discussão, obviamente, nesta comunidade, é: não acham que seria ótimo sistematizar isto, estes inputs, ou seja, transformar estes inputs mais intencionais e mais automáticos, ou seja, quase como uma organização que não precisa de estar à procura de novas ideias, porque as ideias surgem naturalmente, porque são alimentadas de inputs. E este é apenas o começo, porque o que nós pretendemos é estudar isto a fundo, é fazer uma tese a sério, é testar isto com pessoas e com grupos, para depois tirarmos percentagens e comparações e podemos encontrar aqui a tal nova equação que nos permite sair da crise, já a pedalar para o futuro. E muito obrigado, é só isto que eu tinha para dizer.